mata civis, mulheres, crianças, velhos. Prometeu matar toda mãe, irmã ou filha de oficiais e soldados. Assassino confesso. Eu trouxe a doce para estourar os miolos. Libertar todo o ódio contra tudo e todos. Abra o fogo nesse atentado. Quero ver sangue jorrar. A imprensa vai divulgar. Quem pedir pelo amor de Deus primeiro, leva o primeiro. Para esses políticos a solução é na bala mesmo. Para a polícia porrada, armamento de peso. É fogo na bandeira e que se for na ordem progresso. Me chame de psicopata, me ridicularize. A cada dia que passa eu ganho mais destaque no crime. Mas nem por isso são meus amigos. Quero pisar nas cabeças de mortos e feridos. Quero fazer a paz me divertindo com a guerra. Quero controle do tráfico em todas as favelas. Daqui por diante o que era seu será só meu. A vida até pode ser sua, mas quem determina o fim dela sou eu. Estamos reunidos, o dia é hoje. Vocês me obedecem, o resto eu faço. Filhos da puta, eu trouxe a dor. Chega sexta-feira que vem. Não seria mais um simples operário. Com ordens e desaforos de arrombados e gravatados. Está acabada de vez a guerra entre quadrilhas. Forçadas trabalharão pra mim unidas e associadas. Vocês estão preparados? Vocês estão do meu lado? Se não estão condenados a serem publicamente executados. Estamos reunidos, o dia é hoje. Eu vou voltar pra poder. Filhos da puta, saiam da reta e trouxe a carimbando meu passaporte pro Vale do Suicídio.